Esplendor de meus sentidos, toda parte onipresente, luz me deixam mais ciente da missão que eu vim cumprir. Pelo amor fui conduzido aos portões de um paraíso, cujo único compromisso era viver e sorrir. Como sentir-me curado ao lado da dor que grita, em sintonia com a vida, pai livre-me da dor. Terror, guerra e sangue, rancor, mancha a bandeira. O papelão do mendigo ou manto que cobre a feira. Filmado, registrado, registro só uma parcela. Carinho virou ódio, petróleo virou moeda. Onde a altura indica a queda é só de tu querer enxergar. Esquecer é muito mais do que não querer lembrar. Já fazer não é falar, entre a fala e sua ação. Onde existem 10 caminhos, 9 são contradição. Atento ao fim dos tempos, julgamento e meu perdão são. Salvo não estou, só me restou punição. Esplendor de meus sentidos, toda parte onipresente. Luz me deixou mais ciente da missão que eu vim cumprir. Pelo amor fui conduzido aos portões de um paraíso, cujo único compromisso era viver e sorrir. Eu tive um sonho, irmão, onde os leais nunca te arrastam. Onde a paz já basta, onde não há tanta desgraça. Onde não há quem faça o mal e há quem faça o bem. Irmão, se eu pudesse tu ia comigo também. Com risos enxuguei lágrimas em minhas lembranças. Belezas como amanhecer, vejo em sorrisos de crianças. Lajes lindas, cheias de flores. Só vejo paz, nenhum sinal de dores ou falsos rumores. Propagação de luz, amor liberta e nos conduz. Pus a cara a tapa pra ver se vale a pena. Dei valor a cada dia, encontrei minha alma plena. Sereno embaçando minha vista, o mal me quer refém. Perseguição, como uma barca atrás de alguém. Então veja bem, me diga quantos tem. Me diga quantos tem a salvação e a cura desse mal. Todos têm a salvação e a cura. Todos podem fazer de suas almas um pouco mais pura. A vida é curta, tio, vamos à luta aí. Não deixemos pegadas de quem aqui faltou com a conta. Eu tive um sonho, irmão, onde os leais nunca te arrastam. Onde a paz já basta, onde não há tanta desgraça. Onde não há quem faça o mal e há quem faça o bem. Irmão, se eu pudesse tu ia comigo também. Não importa o que aconteça, nem o tempo vai passar. Tenhamos fé no pensamento estreito. Que Deus abençoe e lave ela, mano. Muita luz na caminhada. E a convivência desgastada após a intimidade. O tempo vai morrendo e vai nascer só mais verdade. A confiança quebrada, a maldade criada. Então me diz quem mudou? Ninguém. Partida errada, turbulência cilada. Sem saber o que restou? Amém. Mas e aí, VH? Onde você quer chegar? Discórdia não é vitória. Eu não vou mudar de assunto no topo. Mesmo que da vida eu tomo um soco. Não importa o que aconteça, meu mano, eu te levo junto comigo. Pode pra amigo, eu corro por você. Porque nem lembro dos antigos valores invertidos. Seres corrompidos, fi. Ninguém é melhor que ninguém mais. Se não fosse assim eu nem sei mais como seria. Brisa minha, gota cai, oro por nós na poesia, tio. Choro por nós na agonia, combatendo a tirania, contornando a ironia, entendendo que é assim. Minha pele tá rasgada pra verdade camuflada. Hoje é tudo ou nada, eu tô contigo até o fim. Mas tô contigo até o fim, irmão. Mas tô contigo até o fim.